Postigo Consultoria de Gestão Empresarial e Grupo R2O Comunicações ajudam sua empresa a construir o futuro. A extraordinária capacidade de gerar resultados de nossas empresas. Um momento para reflexão. Um volume significativo de empresas não tem conseguido, nesses últimos 5 anos, melhorar seus resultados e sua posição de caixa, embora encontremos casos de sucesso no mercado. Imaginar que uma empresa pode acrescentar ao seu caixa em 5 anos um valor equivalente a um faturamento mensal livre de qualquer custo ou despesa pode parecer exagero? Isso representa melhorar os lucros em 2% do faturamento. Você, empresário, executivo, acredita que é possível acrescentar ao lucro líquido da sua companhia cerca de 2% do seu faturamento, além daquilo que já vem obtendo normalmente? Antes de responder, pegue seu balanço e faça algumas contas. Verá que a possibilidade de responder sim é muito grande. A questão é: quem pode fazer isso e como pode fazer isso? A sua equipe pode, desde que você acredite firmemente nisso. A sua crença é determinante para que os resultados sejam obtidos e isso sua equipe precisa saber. Seus funcionários, na realidade seus colaboradores, conhecem as potencialidades de sua organização, suas fraquezas e sabem exatamente como tirar o melhor proveito delas. Você, eu, que trabalhamos com gestão, sabemos que esse raciocínio é lógico. Não há novidade no que estou colocando. Contudo, um volume significativo de empresas não tem conseguido melhorar seus resultados há anos, embora desenvolva planos e estabeleça metas de crescimento. Qual a razão para isso? Estudos mostram que 95% das empresas que não conseguem atingir as metas estabelecidas não o fazem porque os planos foram mal desenvolvidos ou pouco fundamentados, mas sim porque faltou acompanhamento, coordenação e principalmente trabalho de equipe. Nesses mais de 30 anos trabalhando com empresas nacionais e estrangeiras, pude ver o reconhecimento e respeito que o mercado externo tem por nossos profissionais das mais diversas áreas, porém também criticam a falta de sintonia e a dificuldade que os nossos profissionais e nossas empresas têm em trabalhar como um time. Essa é a mesma imagem que fazemos do nosso futebol, muito talento e uma enorme dificuldade em trabalhar em conjunto. Um de nossos esportes, que nos dá grandes lições de trabalho em equipe, é o vôlei masculino. Por isso tem conseguido extraordinários resultados. O trabalho duro e em equipe supera o talento individual e perpetua resultados. Nas nossas empresas, temos que fazer a mesma coisa. Trabalhar como um time e ganhar o jogo ponto a ponto, gerando resultados em todas as áreas e tarefas. A interação entre a área comercial e produtiva conduzirá a lançamentos e melhorias de produtos, abertura de novos mercados, para com que as vendas não sejam perdidas por falta de produtos ou direcionamentos inadequados, por má qualidade, por atraso nas entregas, e ainda fará com que ganhos possam ser obtidos, evitando-se estocagens desnecessárias. Um bom planejamento de vendas dirá às áreas comerciais e produtivas de onde virão os resultados, de quais clientes e em que tempo. Um bom plano de vendas permitirá um planejamento adequado do volume de compras, negociações de preços e prazos, adequando o desembolso de caixa às entradas das receitas. Isso permitirá um planejamento dos empréstimos, dos descontos e duplicatas, das negociações das taxas bancárias. Quantas empresas realmente se preocupam em preparar previsões de caixa para o trimestre e realmente acompanhá-los? As previsões não podem ser chutes, ou a melhor estimativa, mas sim uma soma de compromissos. Para que a estimativa da folha de pagamento, por exemplo, seja calculada e compromissada pelo departamento pessoal, um compromisso com o quadro pessoal deve ser firmado com os gestores das áreas. O volume de horas extras pré-estabelecidas, isso tudo fundamentado no plano de vendas e produção. Esse trabalho tem que ser realizado com o firme comprometimento das pessoas, pois sem isso, tenha certeza de que a gestão de sua companhia ainda não estará voltada para resultados, e é disso que as empresas vivem. Atingir as metas de vendas, de produção, cumprir os planos traçados deve ser a obsessão de todas as empresas que queiram ter sucesso e ser competitivas nesse ambiente globalizado. Uma única área, uma única atividade, isoladamente, não gera os resultados que uma empresa precisa. A soma de pequenos ganhos é que fará com que o resultado final seja surpreendente. Faça pequenos cálculos com a conta de resultado de sua companhia e verá que a soma dos esforços de cada área colocará 2% do seu faturamento no caixa da empresa. Invista uma hora, apenas uma hora nesse estudo e planificando verá que é possível. A pergunta é: como perpetuar esse trabalho? Pois é necessário que a dinâmica seja mantida para que, depois de alguns meses, não fiquem apenas as boas intenções. Depois desse estudo, Se você acredita, se está determinado a desenvolver esse plano, identifique na sua organização quem possa conduzi-lo. Caso não o encontre, adicione competência. Hoje em dia é possível terceirizar esse trabalho. Há no mercado profissionais competentes que podem, em parceria, ajudá-lo nessa tarefa. Nossos colaboradores sabem como potencializar nossas empresas. Precisam apenas que mostremos que acreditamos neles e que lhes orientemos como trabalhar em equipe. Postigo Consultoria de Gestão Empresarial e Grupo R2O Comunicações estão à sua disposição. Desenvolvimento de soluções para superar dificuldades de gestão é o nosso negócio.